Brasil 4069, taxinha Índia, Alfa, ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 612, o ajuste no 0 no 4, bom gol. Bom no 804, me escuta? Afirma. Constantin, para iniciar no 01, temos o Airbus da TAM já dentro de alguns instantes iniciando o táxi a partir do 09, vai taxiar a retaguarda devido ao problema na taxi alto. E coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, seu início para o estacionamento, reporta o táxi. Brasil 4069, bom dia. Autorizado a alinhar e manter, capoeira no zero. Salvador, TAM 3290, 37 no PLD, 440 Natal para o táxi. TAM 3890, táxi via pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 612, ajuste no 0 no 4, bom gol. Índia vai táxi de pátio Índia Alfa, ponto de espera 1860. No 642, na escuta? Escuta. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, autorizado para o estacionamento no 08, reporta táxi. Após a passagem do Airbus, coordenação da equipe de solo, lá Airbus, iniciar e abordar para o táxi no 642. Solo, bom dia. O TAM 3153 está livrando agora. TAM 3153, bom dia. Via Alfa, reporta antes o táxi Juliette para ingresso. Táxi para o Via Alfa, cidade Juliette, reportará o 3153. Solo Salvador 1897, bom dia. Mantenha da ECA na copa da autorização. 1897, bom dia. Informação ECO, confere, confim, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5564 no transpondo. Autorizado 360, decola da 10 com curva direita no perfil da AEL. Leda após Bridge. Para o gol 897. Correto, portão 4, você não para o inspecionamento, gol no 897. TAM 3153, ingresso a Juliette, posição 05, atentando ao Airbus da companhia do táxi. É que autorizado via Juliette até o 05, visual com o Airbus da companhia 3153. 9832, desce para 3000 pés, Senegal na 014. 0014. Cena para 3000, posição via Duna da presente. Pedro 935, bom dia. Sequenciamento, direita 060. Direita 060. Fala sequenciamento, aportando uma pergunta. Controle Salvador, bom dia. Azul 4069, cruzando 1500 pés, subida da EL. Azul 4069, contato radar, nível de voo 360, saída da EL. Autoridade direto, Leda. Direto Leda, Safari nível 360, obrigado. Rápida Mais 832, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 8 milhas. É um Bravo Eco 58, subindo, passando 090 para 1 mil pés. Gente, tem o mesmo nome. Total 9990, desce para negativo 050. Total 9910 para 050. Bom, 642 inicialmente táxi até através do 62, aguardando para prosseguir, temos um banho da companhia finalizando no 01. Ok, então nova variedade de avião, táxi até através do 62. Total 9990, autorizado direto TAP. Total 9990, direto TAP. Salvador, total 9896. Total 9896, desce para nível de voo 060, chegada Mari. 060, na chegada Mari, total 9896. Salvador, voo no 607, tanto de informação eco para o estacionamento. Voo no 607, 10, autorizado, reporta táxi. Tá para o táxi, voo no 607. Voo no 642, corrigindo, segue o banho da companhia e transfere como número 2 no ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 18, decimal 612, o ajuste no 04, um bom voo. Aí seguiu o banho da companhia, lá no ponto de espera da 10, uma torre de 2,5, voo no 642, obrigado, bom trabalho. Cargo 9832, desce para 2000 pés, que é gama 014, autorizado sinal leste, aporte estabilizado. Para 2000, apontará estabilizado, cargo 983, América 14. Via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18, decimal 612, o ajuste no 04, bom voo, voo no 804. Obrigado, um bom dia, de Alpha, ponto 0286, obrigado. Felipe 5594, bom dia, informação em curso a eco, Aracaju, nível 190, copia. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, após posição Jamo e após direto Aracaju. Encontrou em 199, decimal 35 e aciona 5573 no 3 pontos. Correto, confirmando o PAT 3. Sim, o PAT 3 chama pronto para o tiver treinamento, trip 5594. 9832, complete o sinal de Sam Torre no noite desse momento. 128, manhã, bom dia. Bom dia. Bruno 642, bom dia. Após a companhia inicial, e mantém cabeceira no zero. Posição 182. Copiado, táxi via Pátio Indial, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, Torre 1, 18, decimal 6, 12. Ajuste no 0, no 5, um bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera no 0, 18, 6, grato, 1, 0, 1, 5, pode ir, 6, 0, 6. Hora 25, hora alterno 3325, muitíssimo obrigado aí, bom dia. Bom dia. Papá Romeu Índio, November Alfa, bom dia, confirmando o toque arremetido em Valença. N1 no 26, decimal 0. São 1.000 pés, decolagem da 1.7, curva direita, via corredor axé. Controle em 1.9, decimal 3, 5. A torre em 1.18, decimal 6, 12. E aciona 0.1.71 no 3 pontos. Afirmativa, chame Recife, 1.28, decimal 8. Alterne 1.26, decimal 0. Ásica Lima Tela. Total 9990, desce para 2000 pés, que é negar no 0 no 5. Autorizado final MS, a porta estabilizada. Autorizado Salvador, bom dia, gol 904. Gol 904, bom dia, contato radar, nível de voo 360, saída da EL, autorizado direto Lido. Da EL, direto Lido, gol 1804. Decolado 241, controle 19.35. Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso 1.7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.9.35 e aciona 5.561 no 3 pontos. Autorizado 360 para Brasília, decolado 1.0, curva direita, saída Arbor no perfil, após a Lefa, após a peso 1.7, depois conforme a rota. O controle de saída 19.35, transponda aqui 1.1. O voo 7.5 também, pronto, custa detonamento, visível posição 0.2. Acionamento na posição. Estimativo, gol no 7, no 5, cotejamento correto, acionamento na posição autorizado, reporta para o push. Sim, estiva acionamento na posição, reportará para o push, gol no 7, no 5, obrigado. Tiago, 9832, 21.0, grau 089, autorizado pouso, custo 0. Pelo 642, decolou 42, controle 1.9.35. Pelo 607, mantém a ponte de espera após 09 na curta final, ali mantém, cabeceiro no 0. Tiago 9832, solas 43, direita solo, 1.21.9. Direita na última, 2.19, obrigado, até já, 9832. Total Sextal 9896, redução para 1809. Já reduziu. Paulo, Hugo 1715, agora pronto, pushback. Gente, reporte para o táxi, Gol 1715, ajuste 1095 agora. Gente, livre contará para o táxi, 1015, ajuste 1075, obrigado. 107, vento 130 graus, 089, 30 da colapso, está no zero. Já tem mais um, não sei, vou no 607. Vou no 642, bom dia, contato radar, nível de voo 390, saída PUCA. 642. Total 9910, completo sinal, chame torre, no noite, decimal 6. 86, bom dia, obrigado. Bom dia. Total 9896, desce para 2000 pés, Senegal no 095, autorizado na ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, reportarei estabilizado no ILS, total 9896. Siga. Autorizado, Alfa Mike Lima. Gol 904, restrito nível de voo 320. 320, Gol 904. Sinal baixado, travado. Total 9910, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pista no 0, checa 30. Está baixado, travado, está autorizado pouso, total 9910. Gol número 07, decolou os 46, controle 119, decimal 35. Gol 935, Gol 1607, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Gol 1607, decola Arbor, cruza 1300. Gol 1607, contato radar, nível de voo 360, sai da Arbor. 360 na Arbor, Gol 1607. 11 milhas no mundo. Gol 1804, Sami Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, obrigado, boa. Bom dia. Bom dia. Para posicionamento Gol 1847, 24. 47, direita, solo, 121, decimal 9. Finalização 02, autorizado por posicionamento, reporta ataque. Temos a ataque, Gol 1847. Sábado, bom dia, 3597, bom dia, informação Eco, confere, Constante em Copa, Brasília 380, prepare Arbor Alfa, aguardando. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após posição Alfa. Arbor, Alfa, é a subida aguardando na equipe autorizada. Total 9910, taxa Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Mike Lima, desce para 2500 pés, Senegal no 015, reporte estabilizado. Voo 642, Sam Recife, 125.45, alterne 126.85. Ok, chamar Recife agora, 2545, alternar 2585, voo 12642, bom dia. Bom dia. Está pronto para o táxi, seu veículo 1970, 3 horas e 30 minutos de autonomia, alternando com. 1715, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre, 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 05, bom voo. A Indy Alpha, portão da. Então, é a ponto de espera da 10, botar as duas. 3597, copia? Escuta pra você. Autorizado Brasília, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pelo 17 segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5004 no transponder. Correto. Chama pronto para o espécie de treinamento, TAM 3597, portão 07. Chamarei para o 3597. Zero pronto. Bono 715, alinha e decola, pistão 0, vento 140 graus, 069. E decola, pistão 10, voo 1715. Índia 9 Alfa, decola da 5-2, pronto por aqui, cujo proa e farol tapando, controle 119.35. Controle 119.35, para Índia 9 Alfa. Papá Romeu Índia November Alpha, bom dia. Mantenha as condições visuais, meu pés no corredor Axé, reporte farol da barra. Mantendo condições visuais, vamos no meu pés, corredor Axé, reportará no farol da barra, o Índia November Alpha. Alfa Vitor Juliette, bom dia, informação em curso é, confirmando o corredor forte a 320 mm. Autorizado, Salvador, Salvador, corredor forte, H20 milhas, decola da 17, curva à esquerda, altitude 1.000 pés. Controle em 119.35, a torre em 118.6 dúzia e aciona 0151 no transponder. Como 7.5, contato radar, nível de voo 360, saída Arbo. Arbo 360, 75. Gol no 607, Sam Recife no 28.8, alterne 126.0. 288, 260, gol 1607, bom dia. Bom dia. O alto mais cima, 25. Gente, eu posso estabilizado, mas alto mais cima. Bruno 897, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre, 118, decimal meia dúzia, o ajuste agora 105, bom voo. Táxi via Alpha, ponto de espera meia dúzia, bom dia, Gol 897, pode esperar. 897, autorizado a linha em decolagem, pista no 0, reta 120, final 049, reporte iniciando. Bota lá, iniciando, Gol 897. Alfa Mike Lima, complexo final, Sam Torre, Romano, outro sinal meio. Torre 18,6, obrigado, bom trabalho. Obrigado, Gomes. Torre Salvador, papapá, Alfa Mike Lima, estabilizado, baixado e travado. Alfa Mike Lima, continua a aproximação, Boeing alinhando para decolagem com a área pista livre. Lima, 140 graus, 069, autorizado, pouso, pista no zero. Pouso autorizado, obrigado, Lima. 1897, regulou 57, controle 119, decimal 35. 1935, valeu, muito obrigado. 3153, eu já posso o plano, Galeão 380, copia? Ainda negativo, senhora. Só confirmando mesmo a saída, eu lhe chamo em 3 minutos para cópia. Afirmativa, a saída será Dael, Leda e após posição Bridge para interceptar o peso 1-0 e seguir conforme. Nada. Autorizado, reporta táxi 3514. 4-0.